Mulher bandida, safada, perdida, o que faz agora? Te dei o meu amor, tu me mandou embora. Agora estou em outra e não quero mais você. A bunda que te anima, como me fez? Agora, a todo vapor. Você me desprezou, você feriu meu coração. Chega de chorar, chega de sofrer, de viver na solidão. Você me desprezou, você feriu meu coração. Chega de chorar, chega de sofrer, de viver na solidão. Não quero te deixar, queria te amar, mas você não me deu valor. Tanto que chorei, foi porque me desprezou. Agora estou sozinho procurando um novo amor. Você me desprezou, deixando em pedaços o meu pobre coração. Agora estou sozinho vivendo na solidão. Mesmo que chore agora, não merece o meu perdão. Mulher bandida, safada, perdida, que vive no mundo. Não merece o meu amor, nem mais um segundo. O que você merece é viver na solidão. Mulher bandida, safada, perdida, o que faz agora? Te dei o meu amor, tu me mandou embora. Agora estou em outra e não quero mais você. Música cristalina, como me fez? Mas você não me deu valor. Tanto que chorei, foi porque me desprezou. Agora estou sozinho procurando um novo amor. Você me desprezou, deixando em pedaços o meu pobre coração. Agora estou sozinho vivendo na solidão. Mesmo que chore agora, não merece o meu perdão. Mulher bandida, safada, perdida, que vive no mundo. Não merece o meu amor, nem mais um segundo. O que você merece é viver na solidão. Mulher bandida, safada, perdida, o que faz agora? Dei o meu amor, tu me mandou embora. Agora estou em outra e não quero mais você. Mulher bandida, safada, perdida, que vive no mundo. Não merece o meu amor, tu nem mais um segundo. E você merece é viver na solidão. Mulher bandida, safada, perdida, o